amor é veneno, veneno do bem e do mal. Até que tá ficando, ficando muito legal. Nosso namoro é veneno, veneno do bem e do mal. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando adocica meu amor, adocica. A minha vida, oh, adocica meu amor, adocica, adocica meu amor, a minha vida. Tua luanda encanta os meus caminhos sem fim. Quero ter você pra sempre, sempre pertinho de mim. Tua luanda encanta os meus caminhos sem fim. Quero ter você pra sempre, sempre pertinho de mim. Oh, bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando vê você. Bate feliz o meu coração quando vê. Magia do meu prazer, me faz de gato e sapato, me dá, dá mais prazer. Morena doce e gostoso, magia do meu prazer, me faz de gato e sapato, me dá mais prazer.